dia 7 de junho de 2024. Nosso boa noite, nossos cumprimentos para você que está nos ouvindo. Receba o nosso carinho, nosso abraço da cidade, do interior, dos bairros, ruas e avenidas da nossa cidade. Nosso forte abraço em nome de Jesus. A partir de agora você fica conosco em mais um programa Glória de Deus. Já já nós iremos conferir música com o Eli Soares, a música, deixa eu ver aqui, O Amigo, tá? Aqui no som da Primeira Capital, a música com Eli Soares, O Amigo. Agora são 6 horas e 22 minutos, 6 horas e 22. Nosso telefone liberado para você participar aqui do nosso programa. Quero já mandar um forte abraço ao nosso querido irmão Nazareno, o nosso querido seu Assis, aí no Barrocão. Deixa eu me ver aqui os nossos ouvintes, todos os dias com rádio ligado, sintonizado aqui no nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus a possa abençoar. Vamos ouvir a música com Eli Soares, O Amigo. Já já nós vamos tocar mais músicas com Eli Soares, aqui no som da Primeira Capital. Lembrando para você que hoje nós teremos culto nas congregações Bairro Canela. E se não me falha a memória, bairro Vaza. Não sei se hoje tem culto no bairro Vaza, não estou lembrado agora. Eu acho que hoje não tem culto no bairro Vaza, não. Temos culto ali no bairro do Canela, próxima à quadra de esporte ali, praça de evento, tá bom? Ali no bairro do Canela, tá? Praça da Juventude, melhor dizendo, por trás ali, na praça da Juventude, no bairro do Canela. Forte abraço, seu Antônio, dona Benedita, ali do bairro Pedreira. Todo o povo bom aí do bairro Pedreira, que Deus em Cristo Jesus abençoe, tá bom? Quero abraçar também os irmãos do bairro Várzea, você da Rodagem de Floriano, Rodagem de Picos, Transamazônica, Centro Comercial. Forte abraço em nome de Jesus. Vamos conferir música e já já a gente volta. Agora para Josué Lopes. Servo a própria vida. 30 minutos, são 6 horas agora e 30 minutos, nosso forte abraço. Olha, eu quero abraçar na paz do Rei Jesus nossos irmãos ali do Cabeça Chata, interior de Oeiras, município de Oeiras ali, Buriti Queimado, nosso querido e amado irmão Chico Toim, também os meninos aí, o Toim Filho, Dona Rita. Eu quero abraçar também Dona, seu Toim, Dona, a sua esposa, rapaz, me falou agora a memória, Dona Inácia, né? Dona Inácia, um forte abraço, Dona Inácia aí, todo o povo aí de Cabeça Chata, tá bom? Forte abraço aos nossos irmãos ali de Buriti Queimado, Cepisa, Alto Alegre, pessoal bom aí de Vila Zé Paulino, forte abraço, nossos irmãos ali do Pio Nono, Igreja Assembleia de Deus aí, dos irmãos de Pio Nono, forte abraço em nome de Jesus aos irmãos aí de São João da Vajota, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Olha quem está ouvindo o nosso programa. Nosso irmão ali, rapaz, Nazareno, né? Sempre cumprindo, sempre ouvindo o nosso programa aí em São Paulo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida poderosamente, varão. Varão valoroso, que Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Agora 6 horas e 31 minutos, 6 horas e 31. Vamos conferir a música com... deixa eu ver aqui, o Sérgio Lopes. Deixa eu ver aqui. Como é que é o nome da música, rapaz? Deixa eu ver aqui. Vamos ouvir a música O Rei e o Ladrão. É isso? Vamos ouvir essa linda música já já. Quando são 6 horas e 31 minutos, a gente esquece, rapaz, tanto título de música que a gente acaba esquecendo, né, de alguns. E às vezes a gente troca até o cantor, não é isso? Mas, louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. Quero abraçar os irmãos ali de Morro Redondo, Lembrando hoje a nossa enquete, é isso que eu estava tentando lembrar aqui, rapaz. Nossa enquete hoje, você vai participar aqui do nosso programa e vai testar o seu conhecimento. Como toda sexta-feira a gente tem aquele pequeno trecho da Palavra de Deus com a enquete. Semana passada a gente teve aí um trecho sobre João 15 e hoje nós temos um trecho aqui, eu não vou dizer o endereço, mas você vai me dizer aonde está escrito "O Senhor é o meu pastor". Vamos lá, participa aí do nosso programa, responde aí o versículo que foi citado agora, aonde está escrito na Palavra do Senhor, tá bom? Participa aí, 994-048-225 ou 994-484877, você liga e participa aqui do nosso programa ou envia sua mensagem de texto através do WhatsApp aqui nos nossos estúdios. Vamos de música, já a gente volta. Estão cansados e marcados pela dor. Não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Estamos apresentando o programa Glória de Deus. Não consigo viver sem a glória de Deus. Programa Glória de Deus informa a hora certa. Agora são 18 horas mais 35 minutos, 6 horas mais 35 minutos. A sua rádio, Primeira Capital. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Olha, o ouvinte já está participando aqui do nosso programa, já dizendo aí, respondendo a pergunta, né, que foi feito aqui na nossa enquete. Toda sexta-feira nós estamos fazendo a nossa enquete aqui pelo som da rádio Primeira Capital. O ouvinte participou e falou Salmo 23, versículo 1. Glória a Deus, louvado seja o nome de... Respondeu certo. Aleluia, louvado seja Deus. Forte abraço. É a irmã Marinalva participando aqui do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente. Vamos prosseguindo com o nosso programa. Já já nosso tempo de reflexão. Mas antes vamos conferir mais uma música. Já já a gente volta com mais programação. História de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Programa Glória de Deus informa a hora certa. Maravilha, agora são 18 horas mais 40 minutos. 18 horas mais 40 minutos. Forte abraço, louvado seja Deus. Olha quem está ouvindo o nosso programa. O irmão mandou aqui agora, é o Tiago aí do Grotão. Forte abraço, Deus abençoe todo o povo bom aí, em nome de Jesus. Estiverem ouvindo o nosso programa, que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida poderosamente. O ouvinte participando aqui do nosso programa, nossa enquete hoje foi no Salmo 23. A pergunta que foi feita é: aonde está escrito o Senhor é o meu pastor? E foi respondido aqui, a irmã Marinalva respondeu aí a nossa pergunta. Louvado seja Deus. Olha, o Salomão está pedindo o hino aí, Quem Sou Eu, com... Portas Abertas. Não sei se vai dar tempo a gente tocar hoje, mas a gente vai já tocar essa música, tá bom? Quem sou eu? E também Portas Abertas, música linda para você conferir. Já já a gente vai tocar, mas antes nós vamos tocar a música Venha o Teu Reino, é isso? Ministério Trazendo a Arca, se não me falha a memória, tá bom? Louvado seja, da correria a coisa está grande. A gente chegou atrasado no programa, chegou um pouco assim, meio, né, sem organizar direito, mas a gente está se organizando aqui aos poucos, tá bom? Ainda falta alguns minutos, já já a gente vai continuar aqui o nosso programa tocando a música do ouvinte, tá certo? Olha, deixa eu mandar um forte abraço aqui à nossa querida Deusinha, rapaz. Deus abençoe, Deusinha, tá bom? Toda a sua família, seus filhos, tá bom? E já vou oferecer essa música aqui do nosso programa para Deusinha, rapaz. Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Sua família, seus filhos, em nome de Jesus, tá certo? Vamos conferir mais uma música, já a gente volta com mais programação. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Oh, Maravilha, estamos de volta. Louvado seja o nome de Jesus. Programa Glória de Deus de segunda a sexta-feira no ar com você aqui pelo som da rádio Primeira Capital. Olha, eu quero agradecer em nome de Jesus a todos os ouvintes que participaram aqui do nosso programa através da nossa enquete. Louvado seja Deus. Toda sexta-feira nós temos aquela enquete, um pequeno versículo da Palavra de Deus, onde nós perguntamos ao ouvinte para testar o conhecimento. O ouvinte responde. Hoje tivemos fazendo a nossa enquete aqui sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, onde está escrito? E o ouvinte participou aqui respondendo a nossa pergunta. Semana passada também nós estivemos fazendo essa pergunta em outro versículo e o ouvinte também participou aqui do nosso programa. Forte abraço, que Deus abençoe, em nome de Jesus, tá certo? Olha, o Senhor Jesus, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará, louvado seja Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, versículo 32. Conheça a verdade, tá? Louvado seja Deus. Conheça a palavra, não vá viver só do que dizem, tá? Só do que você vê ou pensa. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Louvado seja Deus, e você estará conhecendo. Jesus disse: o meu povo perece porque falta conhecimento. Glória a Deus. Olha o ouvinte participando aqui do nosso programa. Vamos tocar música com o grupo a música Quem Sou Eu, com Louvado Seja Deus, o grupo PG, tá bom? São 6 horas mais 48 minutos. Essa vai especial para você, ouvinte, ligado aqui no nosso programa. Forte abraço, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. Vamos de música, já a gente volta. Estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passa, passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano. Música para você conferir aqui no som da Primeira Capital, a música Quem Sou Eu, com o grupo PG, rapaz, que música linda, né? Louvado seja Deus, aí por volta de 2010, quando conheci o Senhor Jesus através da palavra de Deus, né? Músicas que marcaram épocas em nossa vida, louvado seja o nome de Jesus. Para você que está nos ouvindo, quero oferecer as músicas do nosso programa, para você que está aí do outro lado do rádio, através da internet, você internauta está conferindo o nosso programa, nosso irmão Nazareno em São Paulo, ouvindo o nosso programa, um forte abraço, Deus abençoe em nome de Jesus, glória a Deus, irmã Lourdes, todos os irmãos aí em São Paulo, tá bom? Quero oferecer também as músicas do programa para o nosso amado irmão Júlio, irmã Elza ali no Reduto Nova Aliança, bairro Carcará, louvado seja Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus, agora são 18 horas e 53 minutos. Lembrando para você que na sexta-feira nós traremos nova enquete para você participar e testar o seu conhecimento através da palavra de Deus, louvado seja Deus. Olha, 1 Pedro capítulo de número... capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, é o mal da nossa sociedade hoje, né, rapaz? A ansiedade tá no nosso cotidiano, né? A gente vai para aqui, vai para ali, vai para colar, né? E quando a gente vê, o dia já passou e vem a ansiedade, aquela coisa toda. Mas o Senhor, ele pede para que nós esperemos, como diz o salmista Davi, com paciência no Senhor, né? Ele cuida de tudo, tá? Não temas, confia no Senhor, entrega os teus passos ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. O Senhor diz, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus, ele tem que cuidar de nós, né? A Bíblia diz que ele não dorme nem tosqueneja, né? Aleluia, o guarda de Israel, assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Confia no Senhor, tá? Entrega a tua vida nas mãos de Deus, ele vai cuidar de você, tá certo? Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tá certo? Vamos para o nosso momento da oração. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Querido Deus e eterno Pai, neste momento nós oramos agradecendo por esse espaço, por esse momento, por esta programação, por cada rádio ouvinte. Nesse instante, ó Pai, eu quero te apresentar, Senhor, todos aqueles, ó Pai, que estão sintonizados, estão acreditando na palavra do Senhor, estão conferindo, Pai, estão ouvindo os louvores, que o Senhor vem agora de encontro, Pai, recompensando esta pessoa, Senhor, repreendendo todo o mal, toda seta, toda fúria do inimigo, todo laço que foi armado contra a família, contra o casamento, contra este homem, contra esta mulher, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu não posso, não tenho, não sou, mas Tu és e Tu tens e Tu pode todas as coisas, Pai, todas as coisas contribuem e são possíveis àquele que crê, Pai. Neste momento eu creio que essa pessoa está sendo liberta pelo poder da oração, que o Senhor, ó Pai, venha visitar, Senhor, esta mulher, este homem, neste momento de aflição, Pai, esta pessoa que até mesmo tem pensado em tirar sua própria vida, Senhor, tem perdido o desejo de viver, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amarra agora toda a seta, toda a fúria do inimigo, todo laço armado contra esta pessoa, Pai, Senhor, em nome de Jesus, abençoa para a glória de Teu santo nome, cada rádio ouvinte, em nome de Jesus. Programa, é isso aí, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, que o Senhor te abençoe grandemente, tá bom? Obrigado sempre pelo carinho da tua audiência e até a próxima sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Tenham todos um forte abraço, uma boa noite e fiquem todos na paz do Rei Jesus. Não consigo. 6h58. Boa noite. É um prazer estar na mesma sintonia. É bom ter você em nossa companhia. Rádio Primeira Capital.